pode ouvir em formato podcast através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Pode também acompanhar-nos via facebook.com/playlist.rca. Abrimos a sessão de hoje com Radiohead, a música High and Dry. Lá mais para a frente passarão por cá Beck, Bon Iver, Nick Cave e Warren Ellis, mas para já passamos para Agnes Obel e a música It's Happening Again, e depois Soap and Skin com Safe With Me. Votos de uma excelente tarde de sábado, bem-vindos. I swear it is true. Close my eyes. Soap and Skin, passamos para Anthony and the Johnsons e a música Her Eyes Are Underneath the Ground, e depois Carnage, uma das músicas do último trabalho de Nick Cave, num álbum com título homónimo, um álbum que foi feito em parceria com o seu companheiro de longa data nos Bad Seeds, Warren Ellis. Are underneath the ground. I have heard the crying sound. No one can stop you now. No one can stop you now. Her eyes are basking in the sun. No one knows why she did the thing she's done. Oh, shame, swallow me now. Oh, shame, swallow me now. Rest assured, your love is pure. Rest assured, your love is pure. In the garden with my mother I stole a flower. Saying goodbye and rolling through the mountains like a train. My uncle's at the the chopping block, turning chickens into fountains. I'm a barefoot child watching in the rain. That stepped into this song, taken a bow and stepped right out again. I'm sitting on the balcony reading Flannery O'Connor with a pencil and a pen. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. And there it comes around again. And it's only love with a little bit of rain. And I hope to see you again. A reindeer frozen in the footlights steps back into the woods. It is an open road where we ran away for good. Look over there, look over there. The sun, a barefoot child with fire in his head. And then a sudden sun explodes. It was you. It was you. And only you. And it's only love driving through the rain, rolling down like a train. It's only love, and it comes on like a train. It's only love, rolling down the mountain. Entra agora no alinhamento da playlist Benjamin a música Disparar. Daqui a pouco, Azevedo Silva e André Henriques. Playlist com Miguel Bettencourt. Para casa, que hora tem manhã? mais fortes que as balas de um canhão, já farto de trabalhar. Mas respirar continua a ser em vão, e o meu ar fica a tua condição. Eu nunca fui bom pela manhã, já fui melhor ao acordar. Os copos na bancada não são explicação, deixei o carro à beira-mar. E a estrada insiste em ser o chão, e se pisares que sirva de consolação. É melhor dançar que disparar. É melhor dançar que disparar. As balas de um canhão, é melhor dançar que disparar. É melhor dançar que disparar. Que as balas de um canhão. Lamento a reação, tenho a barriga a vacilar. Se não é por fraqueza, então é por habituação, que o coração não vai parar e ficar. É tudo o que resta então, e o meu ar vive dentro da canção. É melhor dançar que disparar. É melhor dançar que disparar. Balas de um canhão, é melhor dançar que disparar. É melhor dançar que disparar. E que as balas de um canhão. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinheiro. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. se só agora chegou à companhia do Rádio Clube de Angra, está a ouvir a playlist. Eu sou Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado a fazer-vos companhia com música até às 21 horas. Ouvimos a música Demónios, de Azevedo Silva. Antes dele passaram já por cá Benjamin, Nick Cave e Warren Ellis, Anthony and the Johnsons, Soap and Skin, Agnes Obel e a abrir a sessão de hoje da playlist Radiohead. Passamos para três músicas seguidas, a cargo de Aldous Harding e a música Zoo Eyes. Depois Beck e Bon Iver, respectivamente, trazem-nos as músicas The Golden Age e Skinny Love. Why? What am I doing in Dubai? In the prime of my life. Me cried all the way through. Zoo eyes, zoo eyes, zoo eyes, zoo eyes. Ask for me in the shadow to see. Dubai, Dubai, hands on the wheel. Let the golden age begin. The window down, feel the moonlight on your skin. The desert wind. Playlist com Miguel Teixeira. Para fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, vamos ficar com André Henriques, vocalista dos Linda Martini, aqui com uma das músicas do seu trabalho a solo, a música Para Me Aleijar. Na segunda hora regressarei com muita mais música, estarão cá Billie Eilish, Lassa de Sela, Jim James, Joanne as a Police Woman, entre muitos outros. Deixe-se ficar desse lado, está a ouvir a playlist. Eu sou o Miguel Bettencourt e estarei aqui até às 21 horas. Fazer das mãos trema em por te ver aí no alto. Eu não vou subir se for para me aleijar. Caso não merece Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à segunda hora da playlist. Eu sou o Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira, aos sábados, das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Clã, a música Problema de Expressão. Passamos para Billie Eilish e a música When the Party's Over. Depois Iron and Wine e a música Such Great Heights. E por fim, Laça de Sela com Bells. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that. Don't you know too much already? Tried my best to Playlist com Miguel Bettencourt. Thank you. De Laça de Sela, passamos para Jim James, a música In The Moment. Daqui a pouco, LCD Sound System, GNR e Jorge Palma. Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Pinguim. Playlist. Aos sábados, no Rádio Clube de Angra. aproximamo-nos do fim da playlist de hoje. Fizemo-lo com LCD Sound System e a música Oh Baby. Entram no alinhamento Joanessa Policewoman e Tindersticks, respectivamente com as músicas The Magic e Don't Look Down. Look in her eyes, she is holy now. She needed this to hurt me so. So it shot out of me as though all of the love just got ripped out of me. She said, I'm such a sad, I'm such a jerk. How can I ever forget the way that we are? Spend our time with your eyes on the ground, looking far. So it shot out of me as though all of the love just got ripped out of me. And just for that moment I saw her in her eyes, how it all could be. It shot out of me. There is, you have to remember this. This is all there is. So it shot out of me as though all of the love just got ripped out of me. And just for that moment I saw it arrive. It shot out of me. Spend all your time with your eyes on the ground, looking for the rocks on the ground, looking for the sky. So it shot out of me as though all of the love just got ripped out of me. A entrar na reta final da playlist de hoje, temos dois grandes da música portuguesa, GNR e a música Dois Sentidos, e depois Terra dos Sonhos, belíssima música de Jorge Palma. Outros rumores,